gente ama, mas a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você. Amanhã posso chorar por não poder te ver mais. Seu sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. A cabeça erguida, mantendo a fé em Deus. Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, diversão é uma canção. Eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Minha gata, namorada dos meus sonhos. Todo dia se eu pudesse eu estar com você. Eu já te vi amor. DJ Nandê, eletrizante, o bravo da produção. Foi a vida inteira por alguém como você. Por isso eu canto minha vida com orgulho, com melodia, alegria e barulho. Eu sou feliz e rodo pelo mundo. Sou poeria, mas também sou vagabundo. Mas hoje eu dou valor em verdade, pra minha saúde e pra minha liberdade. E vou te encontrar nessa cidade. Esse brilho intenso me lembra você. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Hoje estou feliz, hoje com pé direito. Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito. Sintonia, telepatia, comunicação pelo cortex.